parece que nunca muda. Mas muda, hoje eu não pareço em nada com aquela criança muda que acha que o mundo muda depressa demais. Hoje eu sei que o que muda é o nosso ponto de vista. Sagaz, a gente cresce, logo vê que mó galera mente. Aí tu passa a entender que não é ser só inteligente. É preciso ter coragem, caráter e carisma. Consciência de que o mic bem usado é como um prisma que concentra energia, distribui e amplifica. E se o respeito prevalece, a aliança fortifica. Então fica na disciplina, guarde com calma sua vez. Cada momento é precioso, como num jogo de xadrez. Se tu marca, eu te ponho em xeque antes que tu ameace a minha rainha. Cão que ladra não morde chefe, então cuidado com a ladainha. Porque tudo no mundo muda, reinados caem por terra. Por um segundo ou por um Judas, nos matam se a gente erra. Então eu vou mudar o mundo antes que o mundo me mude. Eu vou mudar o mundo antes que o mundo me mude. Me edifico e fico mais forte a cada novo tropeço. É difícil manter o norte, o novo início, o começo de tudo é abatido, o que ela trouxe pra minha vida. Esperança de fé no futuro, manter minha casa e comida. Alívio no trecho sinistro da estrada torta e sofrida, onde neuroses nunca vão deixar minha mente dividida. Agir sem sentimento é como içar vela sem vento, navegar parado na pista sem nunca chegar seu momento. Hoje eu sei, eu sou uma fortaleza como Palmares foi um dia. Só espero que um irmão meu não se venda na covardia, como Judas ao império, o Jorge Velho, a monarquia. Pois pobre que mata pobre, eu nunca entenderia. Se a luta é pela igualdade, tem alguém errado de novo. Só tomaremos o poder o dia que formos um só povo. Mas decepções são tão frequentes quando se trata de gente. Do doutor ao paciente, aqui é dente por dente. Olho por olho, o que você tem pra oferecer? Seu pranto, sangue, suor, saiba sempre se defender. Eu faço o meu melhor, quero ver meu povo crescer. A covardia eu vi de perto, eu falo pra você. Eu nunca quis isso ao meu redor. Eu luto pelo certo e por ele só. Eu vou mudar o mundo antes que o mundo me mude. Eu vou mudar o mundo antes que o mundo me mude.